Jéssica Montes, a voz que apaixona. Arrumei as minhas malas e a passagem. No primeiro voo eu vou partir. Você diz na minha cara que eu não presto, que é tudo seu, mas daqui só vou levar o que é meu. Por você não choro, não derramo mais nenhuma lágrima. Por esse amor vai ser tarde pra você se arrepender. A nossa história mudou, o jogo acabou, quem perdeu foi você. A nossa história mudou, o jogo acabou, quem perdeu foi você. Você virou a página, eu queimei foi o livro. Arrumei as minhas malas e a passagem. No primeiro voo eu vou partir. Você diz na minha cara que eu não presto, que é tudo seu, mas daqui só vou levar o que é meu. Quem perdeu?